navega nesse rio, leva o pensamento a te encontrar. Sonho que viaja no vazio, sob o firmamento a te buscar. Voa na vazante desse rio.